Policiais militares que realizavam a guarda externa da Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu estavam realizando ronda no perímetro interno da penitenciária quando perceberam que algo foi arremessado da área externa para o pátio. Uma sacola plástica chamou a atenção dos policiais. Militares identificaram quem teria arremessado o entorpecente, porém não lograram êxito em abordá-lo. Os agentes penitenciários foram informados sobre o objeto arremessado e deslocaram-se até o local para retirar o que havia sido jogado próximo às celas. A sacola plástica apreendida foi entregue à equipe policial, que constatou que a encomenda era de 4 celulares, 8 pacotes de fumo e 2 tabletes de maconha, que totalizaram aproximadamente 500 gramas. Tudo que foi apreendido foi encaminhado para a 6ª SDP para as providências cabíveis. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.